Rádio USP apresenta Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jubran. Apoio Cultural, Colégio Coque, Viliara, Osasco. Informações pelo telefone 3681-8000. Olá, muito obrigado a todos que nos prestigiam com a audiência deste programa. No dia 11 de dezembro de 1911, nascia no bairro carioca de Vila Isabel, mais precisamente a rua Teodoro da Silva, um dos pilares da nossa música popular. Filho de Manuel Garcia de Medeiros Rosa e de Marta de Medeiros Rosa, vinha ao mundo, a fórceps, o menino Noel Rosa. Uma mulher em mim que fizeste um estrago, eu de nervoso estou, tô ficando gago. Não posso com a crueldade da saudade, que mal maldade, vivo sem afago. Teu coração se entregaste, e te pôs de mim, tu totó mamaste. Tua falsicidade é profunda, tu vaste se ficar corcunda. Com 13 anos, Noel Rosa aprendeu com o pai e com amigos a tocar bandolim, instrumento logo substituído pelo violão, que em pouco tempo passou a dominar com precisão. Nós vamos ouvir inicialmente três composições de Noel do início de sua carreira como compositor. São elas Com Que Roupa, Minha Viola e Absurdo. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não está solta, e eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou rolando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu vale pó virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa que pro samba que você me convidou, mas com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou seu capitão. Abandonou quem tanto amou outrora, e foi no Adamastor pra Portugal, pra se casar com uma cachorra. E agora com que roupa que pro samba que você me convidou, me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu não ando mais vagando, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de roupa, pois agora com que roupa, com que roupa que pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou. chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Eu não respeito cantador que é respeitado, que não sabe improvisado, me quiser desafiar. Indo outro dia fui cantar no galinheiro, e o galo a noite inteira sem vontade de cantar. Nesta cidade todo mundo se acautela contra a tal febre amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mau conselho, pinta o corpo de vermelho pra amarela não pegar. Minha viola tá chorando. Já jurei de não jogar com seu Saldanha, que diz sempre que me ganha no tal jogo de bilhar. Sapeca o taco nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar. Conheço um velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus fios. Não usa prato, nem moringa, nem caneca, quando senta é de cueca pra não gastar os fundios. Minha viola tá chorando. Cansado dos regabocos, procuro o Voronoff, doutor muito creditado. E andam dizendo que um cheiro foi de gato, pois ele pula de pato me ando pelos telhados. A onde eu moro tem o bloco dos filantes, que quase que a todo instante um cigarro tem que ir lá. E os danados vem bancando inteligente, diz que tão com dor de dente que o cigarro vai passar. Minha viola tá chorando. Obrigado, meu Rosa. Na praia do vizinho 86, vai fazer um mês. Vai fazer um mês. A minha tia me emprestou 5 mil réis pra comprar pastéis. Pra comprar pastéis. Depois mudei-me para a Praia do Caju para descansar. Para descansar. No cemitério toda gente pra viver tem que falecer. Tem que falecer. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha. Nem aqui, nem lá na China. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha. Nem aqui, nem lá na China. Que discrepância. Thank you. o dromedário é um poeta de juízo. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Pois só faz versos quando a lua vem saindo lá do céu da boca. Lá do céu da boca. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. É futurismo, menina, é futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. Que absurdo, senhor ministro. Acabamos de ouvir pela voz de Oscar Bolão, acompanhado do conjunto Coisas Nossas, de Noel em parceria com Lamartine Babo, a marcha A, B, Surdo. Antes, com Martinho da Vila, Minha Viola, composição individual de Noel. E abrindo a seleção musical de hoje, tivemos na interpretação de Zezé Mota, de Noel, Com Que Roupa? Olhar Brasileiro. O programa Olhar Brasileiro de hoje volta sua atenção para o compositor carioca Noel Rosa. Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa. Entre as várias facetas que Noel Rosa mostrou em suas composições, destaca-se o seu lado repórter, ou se preferirem, o seu lado cronista, trazendo à tona versos razoavelmente contundentes, principalmente em se tratando dos anos 1930. Na sequência musical deste Olhar Brasileiro de hoje, apresentaremos duas composições de Noel que, embora datadas respectivamente 1930 e 1933, encaixam-se como uma luva para os dias de hoje e muito provavelmente para muitos que ainda estão por vir. Ouviremos Quem Dá Mais e Onde Está a Honestidade. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Por uma mulata que é diplomada, matéria de samba, de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa. 5 mil réis, 200 mil réis, um conto de réis. Ninguém dá mais. De um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata em vez de barata. Oferece ao Russinho uma mulata. Quem dá mais? Por um violão que toca um falsete, só não tem braço, fundo e cavalete. Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20 mil réis, 21.500, 50 mil réis. Mas ninguém dá mais. 50 mil réis. Quem arremata o lote é um judeu. Quem garante sou eu pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais? Por um samba feito na regras da arte, sem introdução, sem segunda parte. Só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, estribilho dois terços do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Quem é que dá mais que um conto de réis? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, que em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais? Nós ouvimos primeiramente com Jardes Macalé, acompanhando-se ao violão, em gravação exclusiva, o samba de autoria individual de Noel Rosa, Quem Dá Mais, que também tem o título de Leilão do Brasil. Em seguida, na interpretação de Ivan Lins, outra composição inteiramente de Noel, mas que oficialmente leva a coautoria de Francisco Alves. Onde Está a Honestidade? Ambas atualíssimas em nossos tempos. Estamos apresentando Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jobran. Apoio Cultural, Colégio Coque, Viliara, Osasco. Informações pelo telefone 3681-8000. A Rádio USP volta a apresentar... Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jobran. Apoio Cultural, Colégio Coque, Viliara, Osasco. Informações pelo telefone 3681-8000. Pela Rádio USP, o programa Olhar Brasileiro volta seus olhos para Noel de Medeiros Rosa. Ou simplesmente, Noel Rosa. Música. Você que nos prestigia com sua audição, pode enviar críticas, sugestões e comentários para este Olhar Brasileiro. Anote o nosso e-mail. Seu manifesto sempre será bem-vindo. Digite Olhar Brasileiro, tudo junto, @uol.com.br. Vou repetir mais uma vez. Tome nota. Olhar Brasileiro, @uol.com.br. Será extremamente reforçador receber a sua mensagem. Ao contrário do que muito se ouve por aí, numericamente, a maior intérprete das composições de Noel Rosa não foi Aracide Almeida. Na verdade, em termos de gravações originais, o maior intérprete de Noel foi o próprio Noel. Aliás, certas interpretações em disco, na voz do próprio compositor, são insubstituíveis. Por melhor que seja o intérprete, ninguém soube como o próprio Noel transmitir o que realmente o autor queria exprimir e de que maneira queria exprimir. Não estamos aqui tirando méritos da grande intérprete que foi Aracide Almeida, nem de qualquer outro cantor ou cantora que tenha interpretado composições de Noel. O que ocorre é que muito da obra do denominado poeta da vila nos parece mais fidedignas na interpretação do próprio Noel Rosa. A propósito, vamos ouvir Noel Rosa como intérprete. Ficaremos com 4 de suas composições e respectivas interpretações em gravações originais. São elas: Um Gago Apaixonado, João Ninguém, Por Causa da Hora e Mulher Indigesta. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com a crueldade da saudade, que de mal maldade vivo sem a paz. Tentei bebê-la deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter só preferido. Tu tens um coração pipi fingido. Eu de nervoso estou toxificando o gago. Não posso com a crueldade da saudade, que mal maldade vivo sem afago. Teu coração me entregaste e depois pôs de mim tu tomamaste. Tu tua falsicidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. Thank you. moço come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. Adiantou o seu relógio? Meu bem, veja quanto sou sincero. No poste sempre eu espero, procuro bonde por bonde. E você nunca que vem, olha, ninguém me responde, chamo, não vejo ninguém. Talvez seja por causa dos relógios que estão adiantados uma hora, que eu triste vou-me embora, sempre a pensar por quê. Não encontro mais você, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero, procuro bonde por bonde. E você nunca que vem, olha, ninguém me responde, chamo, não vejo ninguém. Terei que dar um beijo adiantado, com o adiantamento de uma hora. Como vou pagar agora tudo que comprei a prazo, e ando com um mês de atraso? Meu bem, meu bem, meu bem, veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero, no puro bonde por bonde. E você nunca que vem, olha, ninguém me responde, chamo, não vejo ninguém. Eu que sempre dormi durante o dia, ganhei mais uma hora pra descanso. Agradeço ao avanço de uma hora no ponteiro. Viva o dia brasileiro, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero, procuro bonde por bonde. E você nunca que vem. Olho, ninguém me responde. Chamo, não vejo ninguém. Indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. É um bom centeral pra marcar, pois não deixa a linha chutar. Indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantagista. Arrancou-me 3 dentes de platina e foi logo vender no dentista. Acabamos de ouvir interpretações de Noel Rosa na voz do próprio Noel. Inicialmente, o samba composto em 1930 e gravado em março de 1931, Um Gago Apaixonado, com Noel Rosa na voz e no violão, Napoleão Tavares ao pistão com surdina, Luiz Americano à clarineta e destacando Luiz Barbosa percutindo um lápis nos dentes, abrindo e fechando a boca para alterar o timbre. Depois, tivemos a interpretação do samba João Ninguém, com Noel Rosa e Conjunto Regional, em gravação de julho do ano de 1935. Na sequência, o samba Por Causa da Hora, composto em 1931, em alusão ao primeiro horário de verão instituído no Brasil. E finalizando com a interpretação de Noel e o grupo Os Sete Diabos, o samba Mulher Indigesta, em gravação original de fevereiro de 1932. Vale ressaltar que o citado Center Alf, mencionado na letra de Mulher Indigesta, era o nome dado ao jogador de futebol que mais tarde foi denominado centro-médio e atualmente, salvo ledo engano, meia armador. Olhar. Olhar brasileiro. Brasileiro. Olhar brasileiro de hoje, destacando o compositor Noel Rosa. Estamos apresentando Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jobran. Apoio Cultural, Colégio Coque, Viliara, Osasco. Informações pelo telefone 3681-8000.